Olá, hoje nós temos a lição 52 de um curso em milagres. A lição 52 é uma revisão das lições de número 6 até a lição de número 10. A introdução e a citação ao final dessa lição, elas são uma tradução autorizada da publicação original de Mary Anne Williamson sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Essas publicações eram feitas no site da apresentadora Oprah Winfrey, em 2008. O link para acessar a lição original em inglês está no blog. A lição 52 é outra sessão de revisão na qual você é lembrado de que seus pensamentos são usualmente meras projeções baseadas em experiências passadas. Você está sendo treinado para ver as coisas como elas realmente são, ao invés de vê-las através de filtros fraturados do passado, pensamentos ilusórios. A revisão de hoje cobre essas ideias. Primeira ideia: eu estou chateado porque eu vejo algo que não existe. A realidade nunca é assustadora. É impossível que ela possa me chatear. A realidade traz somente a paz perfeita. Quando eu estou chateado, isso é sempre porque eu substituí a realidade com ilusões que eu inventei. As ilusões são perturbadoras porque eu tenho dado realidade a elas e, portanto, olhado a realidade como se fosse uma ilusão. Nada na criação de Deus é afetado de qualquer maneira por essa minha confusão. Eu estou sempre chateado por nada. Segunda ideia. Eu vejo somente o passado. Conforme eu olho à minha volta, eu condeno o mundo que eu considero. Eu chamo a isso ver. Eu seguro o passado contra todos e tudo, fazendo deles meus inimigos. Quando eu tiver perdoado a mim mesmo e lembrado quem eu sou, eu irei abençoar todos e tudo o que eu vejo. Não existirá passado e, portanto, não haverá inimigos. E eu irei olhar com amor para tudo o que eu deixei de ver antes. Terceira ideia. Minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu vejo somente meus próprios pensamentos e minha mente está preocupada com o passado. O que então eu posso ver de fato como é? Deixe-me lembrar que eu olho para o passado para prevenir o presente de despertar na minha mente. Deixe-me entender que eu estou tentando usar o tempo contra Deus. Deixe-me aprender a deixar o passado para trás, percebendo que ao fazer isso eu não estou desistindo de nada. Quarta ideia: eu não vejo nada como isso é agora. Se eu não vejo nada como isso é agora, é verdadeiro dizer que eu não vejo nada. Eu posso apenas ver o que é agora. A escolha não é por ver o passado ou ver o presente. A escolha é meramente entre ver ou não ver. O que eu tenho escolhido ver tem me custado a visão. Agora eu deveria escolher novamente que eu devo ver. Quinta e última ideia: meus pensamentos não significam nada. Eu não tenho pensamentos privados, embora sejam somente os pensamentos privados dos quais eu estou consciente. O que podem esses pensamentos significar? Eles não existem e, portanto, eles não significam nada, mesmo que minha mente seja parte da criação e parte do seu Criador. Não seria preferível me juntar ao pensamento do universo, ao invés de obscurecer tudo o que é realmente meu com meus pensamentos privados, lamentáveis e sem significado? Citação do dia. Um curso em milagres diz que não é nosso trabalho procurar por amor, mas procurar por todas as barreiras que nos impedem que ele venha. Pensar que existe alguma pessoa especial por aí que vai nos salvar é uma barreira para o amor puro. Essa é uma arma grande no arsenal do ego. Essa é a maneira que o ego usa para nos manter longe do amor, embora ele não queira que nós vejamos isso. Nós procuramos desesperadamente por amor, Mas é esse mesmo desespero que nos leva a destruí-lo uma vez que nós chegamos até ele. Pensar que uma pessoa especial vai nos salvar nos tenta a colocar uma pressão emocional enorme em qualquer um que apareça e que possa se encaixar no papel. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Beijão, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.